de estúdio A. O parceiro Alessandro gravando tudo ao vivo. Portal do Arrocha. O meu parceiro Jotinha. RM Gravações, ABCDs. Rogério Gravações. Em nome de RP Entretenimento, Rick Pimenta de Unicasso. Hoje chorei em meu quarto ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Grito seu nome, tento disfarçar, mas não sei como fugir. Se você não dá, por que você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite. Novamente a te procurar, prometo te dar amor eternamente. Quero te falar que eu já me decidi. Com você vou ser feliz. É com você que vou viver essa paixão. Eu sou completamente louco por você. Eu não consigo nem pensar em solidão. Eu só penso em você. Yeah, yeah. Eu só sei amar você. Enzo Madeira, Linda Grio, meu parceiro Johnny Cachorro, empresário do luxo, Rick Pimenta. Sofre daí que eu canto daqui. Hoje chorei em meu quarto ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Grito seu nome, tento disfarçar, mas não sei como fugir. Se você não dá, por que você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite. Novamente a te procurar, prometo te dar amor eternamente. Quero te falar que eu já me decidi. Com você vou ser feliz. É com você que vou viver essa paixão. Eu sou completamente louco por você. Eu não consigo nem pensar em solidão. Eu só penso em você. E yeah. Eu só sei amar você. Yeah, yeah. Eu só penso em você. Yeah, yeah. Eu só sei amar você. Yeah, yeah. Hoje chorei em meu quarto ao ver seu retrato lindo na parede.